Hoje é dia de retribuir todo o carinho e amizade que você tem distribuído a cada dia. Hoje é o seu aniversário. Quero que você seja a afilhada mais feliz nesse dia que é todo seu. Que os seus sonhos possam seguir uma sequência de grandes realizações. Sei que você é capaz. É por isso que acredito na sua capacidade de conquistar dias recheados de bênçãos e de paz. Me orgulho de tê-la como afilhada. Me orgulho de assistir sua vida dando certo e os seus passos alcançando todos os limites e desafiando o desejo de realizar cada sonho. Parabéns e muitos anos de vida. Alguém como você merece ser feliz hoje e sempre. Feliz aniversário, minha afilhada!